dia, o Sr. Presidente do IPC mostrou claramente que é um homem que quer demagogia e que nos veio aqui dizer que nos quer fechar, continuar a fechar a escola. A escola não assume por uma falta de coragem, mas foi da maneira como ele disse, não falando que a remodelação do Politécnico deve envolver todas as escolas. Foi isso que o Sr. Presidente do Instituto Politécnico, e eu, por uma questão de educação e de algumas pessoas que estão, não, porque não tive a oportunidade, mas deveria, mas já lhe disse no final que ele veio aqui incendiar, absolutamente incendiar, e dizer-nos aquilo que nós sabemos que sempre foi a intenção dele. A intenção dele, e veio dizer que votou a favor da escola, da abertura da escola, mas percebemos que ele hoje é o maior inimigo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, é este Sr. Presidente do IPC. E por isso ele pode garantir que da parte do município e da parte dos oliveirenses terá grandes adversários, porque não vai conseguir fechar-nos a escola. Este é o recado que eu lhe deixo. Estão aqui deputados que participaram, e se hoje a escola já não está fechada, não é por vontade do Sr. Presidente do IPC, por ele já estaria fechado, como vocês sabem, mas por decisão do Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, que fez com que a escola ainda continue aberta, e por isso este foi o momento, porque foi o momento, veio aqui fazer a abertura, e eu acho que se tivesse alguma vergonha, nem cá deveria ter vindo, mas pronto. Não estava à espera disto? Não, eu estava à espera que o grupo de trabalho, o que nós percebemos é que o grupo de trabalho e o trabalho que está a ser feito pelo Instituto Politécnico de Coimbra está viciado à partida. Porque é, precisamente, a comissão do IPC. E esse trabalho está absolutamente viciado à partida. E por isso terei que alertar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior do que se passa. Porque aquilo que é normal é, quando há cortes, como disse o Sr. Presidente do IPC, é que eles sejam distribuídos por todas as escolas e não pelo fecho da Escola da Oliveira do Hospital, que foi aquilo que o Sr. Presidente teve a coragem e a desfaçatez de nos vir dizer aqui hoje, a partir daquele palco, como um grande artista e um grande ator. É isso que ele é.